Administrativo da Bahia, na patroa de Ondina, na embalada 510, ingressando na linha do litoral, na sua escuta. Neste Guardião 02, mantém 5 condições visuais, linha do litoral, reporte visual com local de pouso. Falta nada visual com Ondina, 02. 3197, chame Centro Recife, 28.8, alter, número 26.4. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, informação Bravo, é Serra Tango. Papa Tango, é Serra Tango, contato radar a 68 milhas nordeste de Salvador. Mantenha nível 080, vou na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf, reporte pronto para a descida, Eco Serra Tango. Possível, se possível, manter proa do VR, tudo mais próximo, cancelar, prosseguir para pouso na 17. A gente mantenha nível 080 na proa do VR, reporte para cancelamento. Reporte para cancelamento. Jet 6727, desça via chegada Bonf para 2000 pés, altímetro 1.0.4, reporte está autorizado no final do procedimento ILS X-Ray sem o glide, reporte estabilizado. Relativo descendo então via Bonf 1014, reportará estabilizado na final do ILS Web 6727. 3197, chame Centro Recife 128.8, alternando 26.4. Sobrou o Guardião para visual com a Ondina. Guardião 02, frequência livre para coordenação, até o retorno. Livre, até o retorno, tratou. Uso 4070, complete final do procedimento em LS X-Way, chame Tour Rio no 18.6. 18.6, obrigado. 1219-3850. Boa noite, Torre Azul 4070, no RNAV visual. Norte Azul 4070, confirma está baixado e travado? Afirmativo, baixado e travado. Solo Salvador 3858, liberou a direita na sua escuta. Ajuste 1.0.4, informo os primeiros 90 metros, pistão no zero estão fechados, tem pouso autorizado, pistão no zero. Vive pouso, ciente da restrição de 90 metros, Azul 4070. E a 3.0. No 940, chame Centro Recife, no 28.8, alternando 26.4. 288.264, o gol no 940, boa noite. M310, reduza para 2009. 2009, reduzindo 6310. Gente, 6727, reduza para 1809. 727, reduzindo para 1809. Dom número 3, pushback acionamento, posição 1. Dom número 3, livre pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, vai passar para o táxi, dom número 3. Solo aos 4-2, libera a direita, chama o solo 1-2-1, decimal 9, boa noite. Boa noite, obrigado, 2-1-9, libera. Solo azul 4070, livrando, na sua escuta. Azul 4070, táxi via Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette 09 é o gate, azul 4070. Meu guardião arremeteu de Ondina, revelou a 40010, está na linha do litoral e com a entrada da minha IMS, gostaria de aturar direto Salvador. Guardião 02, mantém a linha do litoral, 500 pés, reporte Pituaçu. Reporte para Pituaçu. Deixe minha 727 e reduza para a velocidade de aproximação, chame seu Rio no 8 decimal mega. Confirma o 60 torre? 8 decimal meia. 186, obrigado. Torre Salvador, boa noite, é 6727, vai passar a Simbra, baixado e travado. Objeto 6727, boa noite, tem pouso autorizado, pista 10, o vento 140 graus com 07 nós, ajuste 10 no 4, informa os primeiros 90 metros, pista 10 estão fechados. Informativo, ciente no trânsito, alívio pouso, web 6727. Estabilizado no ILS sem glide, 6310. Guardião 02, prossiga pro do farol de Itapuã, chame teu Rio no 8 decimal meia. Torre 2 decimal meia. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Tá no através da terceira ponte, Jaguaribe, fiz o alvo na nave na curva pra 10. Pretensão em retornar, Salvador. Reporte farol de Itapuã, Guardião 02, agilizando. Reportará farol 02. Desça para nível 040, XR Tango. Reporte para modificar regras. Afirmativo 040, reportar para modificar. E aí aproxima sem interferência para o parque do Grande. Oxanem 6310. Na 6310, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre, 18 decimal meia. 1186, obrigado, até logo. Vamos para prosseguir. Bom, então estou no farol de Itapuá, se for possível vai para 35 então. Uno 6, 1-3 para o táxi. Com 179 a bordo, autonomia de 3,55, alterna Campinas. Bom, no 6-1-3, táxi via Índia Alfa, quando no ponto espera na Charlie, torre 1-8.6. O ajuste 1-0-4, bom voo. Bom, no 6-1-3, via Índia e Alfa, na Charlie 14-18-6. Bom, no 6-1-3, Camalete. Oceaner 6310 no localizador, visão com a pista. Na aproximação, o Oceaner 6310, corrigindo, Oceaner 6310 já está baixada travada? Afirmativo. Gente, Oceaner 6310 tem pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus com 07 nós, ajuste 10014, informa os primeiros 90 metros, pista 10 estão fechados, informa à sua direita o tráfego helicóptero da Polícia Militar que efetuará um pouso pairado cabeceira 35, não irá interferir com a sua aproximação. Ciente do helicóptero, Oceaner 6310, livre pouso, 90 metros. Afastado, ciente, 6310. O Guardião 02 tem pouso autorizado na cabeceira 35, pouso pairado, o vento 130 graus com 07 nós. Ajuste 1-0-4, reporte no solo controlado, o Guardião 02. 130 com 07, reporte no solo. Está no solo, visual com a aeronave na curta, em condições de taxiar sem interferir ou aguarda a autorização de outra próxima. Gente, o Guardião 02, o solo foi ao 50, aguarde a passagem da aeronave para prosseguir o táxi. Está aguardando. Torre Salvador, gol no meio, no 3, ponto de espera, dá 1-0, visual com tráfego na curta. Gente, após o tráfego na curta final, o gol no meio, no 3, está autorizado a alinhar e manter, picha no 0. Após o tráfego da curta, ele mantém no 0, 1 no meio, no 3. Guardião 02 está livre para prosseguir até o pátio do Graé. Tenha uma boa noite. Pátio do Graé, boa noite. No solo ao 51, libera a direita, chama o solo 121.9, boa noite. Direita 1219, após, boa noite. 6310. O 662, acione a identificação, autorizado via chegada mar e desça para 3.000 pés, altímetro no 0, 1-4. Afirmado, desça para 3.000 pés, chegada mar, identificou, 1-0, 1-4. Tá, 3662. Solo Salvador, boa noite, Oceaner 6310. Gol no 6-1-3, vento 1-4-0 graus com 07 nós, ajuste 1-0-4, decolagem autorizada, pistão 1-0. Iniciando 6-1-3. 6-1-0. 63, decolado aos 54, eu chamo agora o controle em 119, decimal 35. Tem um bom voo, boa noite. Canal 35, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, gol 613, decolou na saída Gole. Gol número 3, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Gole. 360 na Gole, 613. Controle, OTAN 3662. 3662, prossiga. É, confirmando a informação da TIS, o Glide está fora, né? E os 90 primeiro metro da 10. Afirmo. Obrigado. Olá, Serra Tango, passa 4-1 para o ponto de cancelamento. É que Serra Tango, plano modificado aos 5-5, desce para... 1.500 pés, mantendo 5 condições visuais na proa da rotatória, reporte visual com campo. Continuo 1.500 com proa de rotatória. Salvador, pronto, controle, good evening, Papatango, 20 quilodados. Tango Victor Kilo Delta, go ahead. 10090, sir, with information Bravo, fly heading Salvador VR. Victor Kilo Delta, maintain flight level 090, report ready for descent, Victor Kilo Delta. Roger, you report ready for descent, Kilo Delta. Salvador Approach Control, good evening, TAM 3152. With you, leaving flight level 175 down to 150, information Bravo. 13152, call cadence, cleared via Mario Ravon, the center flight level 050. Down to flight level 050 via the Mario arrival, request final approach, RNAV final approach for runway 10. Boa noite, Papatango Whisky, Fox Lima. Tango Whisky, Fox Fox Lima, acione, prossiga. Fiquei liberado pelo centro, agora 50 milhas, está mantendo 90, centro, tem informação Charlie. Já presente, solicita mudança de regras para visuais e, se possível, descida na proa da rotatória. Papatango Whisky, Fox Trot Lima, plano modificado ao 5-8, isso para 3.500 pés. Na proa de Paripe, altímetro no 014, Whisky Fox Trot Lima. Lima, 7014, vai descer para 3.500 na proa de Paripe, Paripe, o Fox Lima. Alô, Front Control, Papatango Vitor, Kilo Delta, with information Charlie, ready for the man. Tango Victor Kilo Delta, no center flight level 060, heading Mare position. 060, heading Mare position, Kilo Delta. Traffic Control, Victor Kilo Delta. Are we clear to fly Itapu position, sir? Kilo Delta, clear the fly direct to Itapu position. Thank you, Itapu position, Victor Kilo Delta. Número 3, chame Centro Recife, no 28.8, até no 26.4. 28.8.264, tenha uma boa noite. No 52 indicada. Garmin standing 2509, 3152. Roger. Tá 3662, dessa via chegada para 2000 pés, altímetro no 014. Está autorizado o final do procedimento LS Extension Glide, reposte na final. 2000 pés, está autorizado LS um Glide, reposta na final, tá 3662. Serra Tango, prossiga, prossiga direto rotatória, o número 500 pés, descendo. Reporte visual. Já tá visual com a Rádio Farol. Deixe chame torre na noite decimal meia, é que Serra Tango. Boa noite, meia, graça. Tá tudo, boa noite, Oscar Golf Kilo. Serra Tango, Oscar Golf Kilo, contato radar a 5, 7 milhas. Sudoeste de Salvador, mas reporte pronto para a descida. Da Coreia, mantendo a 070, Lúcio. Lúcio Salvador, boa noite, Axar Tango. Axar Tango, confirmando o pouso 917. Pronto, agora meia dúzia de milha da Rota Paraná. Tente Axar Tango, condições de agilizar o máximo para prosseguir com o número 1 para o pouso 917, reporte final de 3 milhas da 917. Pronto, se autorizar, a gente intercepta, passa pela esquerda aqui o eixo, interceptar o eixo. Afirmativo, é que você é a Tango agilizando, reposta final da 1-7, final de 3 milhas. Afirmativo, agora está no final de 3 milhas, pela esquerda interceptando. 4, descendo 3,000 feet, QNH 1014. Ok, descendo down 3,000, 3,152. Reduce speed to 200 knots, that's 3152. Okay, reducing now 200, 3152. Olá, muito boa noite, é o Gol 398, cruza 160 para 150 na Mare. Acima de identificação, autorizado chegada a Mare, desça para nível 0. 0-8-0. Na chegada da Mari, desce até 80, o Gol 398, 0-8-0. Indicada. Indicada com 260, Gol 398. Separa 2209. Reduz 220, 398. Segunda data indicada. 190, sir. your data, do you have conditions to is it 200 not? 200, I thought so. Eu estou com 2 milhas do Oxatango. Gente, Oxena Tango, reporte na final, baixada de checada. Essa é para o carro. Do you have conditions to increment speed to 210 knots? Negative, sir. 200. Falou, Salvador. Boa noite. 3455. We have a condition, sir, to reduce, if you want. Increase speed in vehicular data to 210 knots. Do you have conditions? Negative. We don't have a condition to increase to 210 knots, sir. So maintain speed at 200 knots until Duna position. Roger to Duna, 200 kilobytes. Lima pode descer para 1500 na prova da rotatória? Autorizado 1500 pés na direto rotatória. Reporte visual com campo. Já está completamente visual, vai descer para 1500 na pro da rotatória. Vai manter a sua velocidade até próxima aí da capeta. 3662, torre no 8.6. O TAN 3662, chama a torre. 1.1862, TAN 3662. Approach control, TAN 3152, just confirm we are clear to air nav approach. That's 3152, descend on 2000 feet, QN 81014. We're clear the ILS X-ray without slide slope. Report to establish localized course, descend 3152. Okay, descend 2000 and 500, call establish on ILS 3152. 1-0. Gente, o 3662. Tá baixado travado? Tá travado. Foi com Serra Tango, solo ao 06, tá autorizado backtrack, reposto liberando pista. 3662, pouso autorizado, pistão no 0, o vento 130 graus 07 nós, ajuste no 0 no 4, informa os primeiros 90 metros, pistão no 0 estão fechados. Copiou? Ciente 2, primeiro 90 metros indisponível, o pouso está autorizado na pista 1 a 0. Report established, 3152. Ok, reducing speed now, I call established 3152. 5 vai direita na saída Gole, transição Gonza, transponder 5101, controle 119, decimal 35. 3007 graus, tem o pouso autorizado, pistão no zero. Afirmativo. Pistão no zero, primeira curva direita, Gole Gonza. 5101 transponder, controle 11935, TAN 3455. Correction, pronto para o push e acionamento, TAN 3455. A gente vai reportar, push back acionamento, 3455. Azul 4071, copia. Tá pronto, azul 4071. Azul 4071, autorizado.